Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, 23 anos de trabalho contínuo, ininterruptos, das ondas do rádio para o Facebook e o YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. O programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 15 de maio de 2022. A nossa manhã aqui está nublada, aquela névoa, um pouquinho frio, mas a imagem do Parque dos Ipês continua muito bonita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E realmente, Piracicaba, para chuva, é difícil. A previsão era 92% de chuva aqui, caiu um sereno e acabou. Eu acho que já choveu tudo por hoje. Realmente, Piracicaba parece uma panela que a chuva não entra. Um bom dia a todos e que todos nós possamos fazer um bom programa, que possamos fazer o melhor. Bom dia. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia a todos que estão nos conectando. Essa semana, Luiz, promete ser a semana já mais fria do ano. Então, vamos ter noites aí de 6 graus, 7 graus. Então, 4 graus. Então, prepara as jaquetas, põe no sol que ainda tem, e tomara que não chova hoje, tira o bolor, porque vai esfriar. Muito bom bem, programa para nós. Obrigado. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje tem o título de Qualidade dos Fluidos. Estamos com o livro central, o livro A Gênesis, de Allan Kardec, e estamos no capítulo 14, que trata dos fluidos. E hoje o título é Qualidade dos Fluidos. E os dois textos que nós selecionamos são textos maravilhosos, né? Gostoso de estudar, da maneira como você vai compreendendo o pensamento de Kardec. E eu fiz uma pequena introdução que eu passo a ler nesse momento. O estudo de hoje nos apresenta um dos mais belos capítulos sobre os fluidos espirituais, suas definições, sua importância, seus desdobramentos e suas consequências. Afirma Allan Kardec que, isso está no item 20, quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta, pois o pensamento benfazejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre a moral. Estamos inseridos num mar de fluidos espirituais que alcançam encarnados e desencarnados. O médico pode ajudar o próximo mais necessitado, envolvendo-o numa atmosfera de bondade e de amor. O medicamento é o agente material do tratamento, enquanto a palavra do médico pode mudar o panorama da doença. O doutor Adib Jatene sabiamente afirmou, abre aspas, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar e nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Fecha aspas, frase do nosso digníssimo doutor Adib Jatene. E finalizo com essa frase. Tudo isso acontece quando a boa vontade está a serviço do próximo. Muito bem, meus amigos, é dessa maneira que nós começamos o programa de hoje, com esses pensamentos sobre o fluido, sobre as qualidades do fluido e seus desdobramentos. E, nesse momento, eu passo a ler o livro Fonte Viva, no seu capítulo 108, Um Pouco de Fermento. Eu faço a leitura, Luiz e Alain, Alain e Luiz fazem os comentários. E é um capítulo que interessa a todos nós, quando ele fala um pouco de fermento e escolhe a frase de Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Isso está registrado na Epístola de Paulo, a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E Emmanuel assim se pronuncia. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Luiz. Texto realmente, de novo, né? Redundância dizer que o Emmanuel foi perfeito. Mas essa lição, ela nos traz muita informação. Ela nos fala de massa e de fermento. E qualquer pessoa que trabalhou com esses elementos sabe que a massa, ela tem um volume bem maior, muito grande, né? E o fermento é um volumezinho pequeno. No entanto, o fermento, com aquele pequeno volume, ele propicia que aquela massa se expanda de uma grande quantidade. Por que isso? Porque a capacidade de fazer crescer do fermento é muito intensa, é muito grande. E isso aí nós conhecemos na humanidade, todo o aspecto do crescimento da humanidade. Antes, todo esse conhecimento que hoje nós absorvemos eram desenvolvidos e concentrados nos iniciados. Os iniciados é que tinham acesso a essas informações. E a massa ficava toda ao relento, né? Quer dizer, elas não tinham condições de adentrar a essas informações. E hoje, com o advento do Espiritismo, se popularizou as questões espirituais. Então, o primeiro ponto que nós precisamos... A voz dele sumiu. Nossa, assim, essa semana eu detectei muita dificuldade nas conexões de internet. Precisamos nos concentrar. Luiz? Está dando para me... Está dando para me escutar, não? Deu uma congelada muito grande aí, de uns 2 minutos. Começa aí, retoma aí um pouco. Deu uma parada. Tá bom. Então... Essa lição nos fala do fermento e da massa. O fermento é uma quantidade bem pequena e a massa é uma quantidade bem maior. No entanto, o fermento consegue incrementar aquela massa, uma possibilidade de crescimento muito grande. Então, quando se adiciona fermento a essa massa se expande. E a mesma coisa nós podemos comparar, e aí esse que Emmanuel faz a comparação, com as coisas espirituais. Então, a massa, ou seja, a população que não se dedica tanto, não busca as coisas espirituais, ela é influenciável. E nós precisamos ter consciência se nós representamos ou não, se temos a capacidade que o fermento tem em levedar a massa. Existem muitos livros espíritas que evidenciam as trevas, ficam colocando assim, enfatizando, engrandecendo muito a questão das trevas, que é muito tetétrico, muito violento, muito grande. E a doutrina também nos ensina que a força da moral, ela não tem nem comparação com a força física, né? Com a força do poder. A força da moral é suprema. Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós representamos o fermento, porque nós estamos introduzindo na massa os conceitos que Deus busca colocar ao alcance das criaturas. Então, a nossa capacidade de fazer crescer é muito grande e nós temos que aproveitar e maximizar esse potencial que existe dentro de cada um de nós. Nós precisamos nos conscientizar disso, dessa capacidade, e enfatizar sempre a nossa sintonia, que muitas vezes nós somos levados pela influência da massa a entrar na mesma faixa vibratória. Aí não existe mágica. Nós perdemos a capacidade de influenciar, de fazer crescer. Então, o vigiai e orai é importantíssimo, porque a partir do momento que nós entramos na faixa negativa, nós fazemos parte da massa. Agora, se nós cultivamos a nossa sintonia espiritual, nós podemos, na massa, fazer com que o brilho da espiritualidade se faça presente. E essa espiritualidade no meio da massa faz crescer, como o fermento com relação ao pão. Então, nós precisamos, primeiro, ter consciência da responsabilidade que nos é conferida. Nós já passamos para um outro estágio. Nós temos consciência, nós temos a certeza e a capacidade de absorver aquilo que o alto nos envia. Então, nós precisamos definitivamente nos desligar das paixões e nos sintonizarmos com o elemento espiritual. Porque a nossa responsabilidade junto às massas, ela é muito grande. E nós responderemos por isso. Então, não nos é dado ficar muito à vontade e achar que nós podemos viver em dois mundos aí de forma frequente. Nós somos criaturas que já temos aquilo que se chama discernimento. Então, não cabe a nós sair e voltar. É aquela servir aos dois senhores, né? O evangelho é tão claro com relação a tudo isso. Passamos para uma outra faixa. Nós não temos a possibilidade de ficar com dois pés em duas canoas. Precisamos nos definir e precisamos atuar, porque é urgente a transformação do planeta. É isso aí, Geraldo. Excelente resposta, Luiz. Eu acho que veio realmente complementar esse texto do Emmanuel, né? Alan, o que, que você tem a falar sobre um pouco de fermento? Bom, a internet essa semana ela tá ruim, tá, pessoal? Então, a gente está com algumas falhas, algumas dificuldades durante o programa, mas vamos tocar, beleza? Só para todo mundo aí ficar ligado aí que podem acontecer alguns pequenos problemas. Você sabe que eu gosto muito, na filosofia a gente aprende, né, a ir atrás das palavras, né, da etimologia, do significado das palavras, porque através do entendimento das palavras, na soma delas virando uma frase, eu componho uma ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? É uma arte que o Emmanuel domina muito, ele usa com muita habilidade, com muita lucidez as palavras. Então, para a gente extrair o melhor do Emmanuel, ali, o mais profundo dos seus comentários, eu sempre faço valer a pesquisa das palavras, né? Então, eu abri aqui um site até do super interessante, né? Para explicar o que é o fermento, né? E olha que interessante, ele é composto de seres vivos, fungos microscópicos, chamados leveduras, que se alimentam de açúcar, liberando gás carbônico e álcool. Quando a massa é aquecida no forno, as leveduras se multiplicam, ingerindo o açúcar e o amido contido na farinha de trigo. O processo se completa com a citada liberação de gás carbônico, que é o responsável pelo crescimento da massa, e de álcool, que confere sabor ao pão, bolo ou torta. O glúten, outro elemento presente na farinha, torna a massa elástica, possibilitando que o gás exalado nessa reação fique aprisionado em pequenas células no seu interior. Então veja que a ação do fermento, ela é simples, mas ela é essencial para o pão ficar fofinho. Eu sou um comilão de pão, eu adoro pão, adoro bolo, eu adoro um carboidrato. E por mais que o gastro aqui presente fale para mim, Alain, coma menos carboidrato. Eu como menos, mas eu escolho comer, né? Hoje, por exemplo, eu tenho buscado comprar alguns pães de fermentação natural, que é não esse fermento químico, biológico, é os fermentos de antigamente. Antigamente, o fermento era produzido na nossa casa e ainda dá para voltar a fazer isso, né? Mas as pessoas foram ficando, entre aspas, práticas, vão lá e compram o que está pronto e, entre aspas, trazem com o que está pronto uma série de coisas que não deveriam comer, tá? Mas vamos lá. Quando, então, a frase do Emmanuel fala um pouco de fermento, veja que no pão, no bolo, seja lá em qual produto for produzido e usado o fermento, você não precisa colocar muito fermento, é um tanto necessário para aquela massa, não mais, não menos. E é interessante que se a gente participa de grupos sociais, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, na rua, no trânsito nós participamos de um grupo social diferente, onde todos os carros fazem parte, por exemplo, ontem mesmo fiz uma viagem de 12 horas pela estrada. Então, o grupo social entra caminhão, entra outros carros, entra motos, entra pedestres, entra uma série de coisas. Todo esse processo de trânsito, né, faz com que ali vire um grupo social do trânsito. Cada massa dessa que vira um grupo social precisa de um tipo de fermento especial e diferente para aquele grupo. Então, na massa do trânsito, nós precisamos, se queremos ser um bom fermento, ser um bom motorista. Ou seja, dirigir com cautela, procurando dar os sinais devidos, velocidade controlada, não se envolver em confusões no trânsito. Com isso, a gente começa a levedar o trânsito de forma mais saudável. Alguém está fazendo certo. Ah, mas tem outro fazendo errado. Mas o que que nós vamos fazer? Não tem como a gente entrar na frente da direção do outro e dirigir por ele. O máximo que a gente pode fazer é a nossa parte no trânsito. Quando a gente está no meio da família, a gente tem um problema que a gente conhece as pessoas que a gente está lidando. Então, às vezes, quando a pessoa fala A, esse A, para nós, já é uma verdadeira, um texto completo, um livro que você já conhece, e você já não deixa nem a pessoa se expressar, já retruca e vira aquela confusão dentro da família. Como ser um bom levedo dentro da família? Como ser essa pessoa que transforma a família? Então, é entrar no meio da família, procurar agregar de forma correta, arejar a massa de forma correta, dar espaço para as pessoas. Às vezes é até engolir um sapo, né? É engolir um sapo para preservar o grupo, para não entrar naquele atrito, né? Daí para um outro dia você chamar a pessoa em particular e falar, viu, aquilo que você falou eu não gostei muito, tal. E aí você se acerta de uma forma mais saudável, né? Então, o Emmanuel ele usa de muitas parábolas, de muitas figuras de linguagem, né, para se comunicar com a gente. Ele, como a gente falou no começo, ele usa com muita habilidade as palavras e as ideias. Então, quando ele traz para nós esse texto, um pouco de fermento, se a gente quer realmente melhorar a massa, dar mais ar, deixar a massa mais fofinha, né, a gente precisa escolher ser um bom fermento para a massa. Porque se a gente também não for um bom fermento, a gente faz um pão bolorento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento para que esse comportamento levede, faça um bom pão, faça uma boa massa e que todos se aproveitem desse alimento para sempre. Então que a gente escolha ser o bom fermento. É isso aí, Geraldo. É interessante as falas de vocês que elas se complementam, né? Mas eu acho que é interessante a gente fazer algumas lembranças, né? Quando eu vou fazer o programa, em geral, eu escolho primeiro o texto do Fonte Viva, vejo qual é o do livro do Caibá. E no final é que eu faço essa introdução. Mas ontem eu acabei fazendo essa introdução primeiro. E me chamou a atenção essa frase do Kardec. Quando ele fala, quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, eu falei, nossa, vou colocar essa frase que vai ficar legal. E aí eu fui para a sala e comecei a folhear o livro Fonte Viva. Você fica folheando sem procurar assim, né? E parou nesse capítulo um pouco de fermento. E você olha a segunda frase do Emmanuel que fala, nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Então é interessante como a espiritualidade age a nosso favor quando a gente não está percebendo o melhor caminho. Então não sou eu, sou eu, você que está nos ouvindo, Luiz, o Alain, todos nós que temos a boa vontade, os bons amigos espirituais nos ajudam. Intuições, palavra, faz um texto chegar na sua mão, você olha para a biblioteca, fica olhando um livro, enfim, existem vários recursos que a própria espiritualidade e você mesmo cria em torno de você. Quando você tem a boa intenção, a chance de dar certo é muito grande. Então, eu queria só destacar esse aspecto que eu achei curioso. A minha imagem está boa? A sua. Agora está. Ela deu uma falhada assim, mas está Está boa. bom, tá bom. Meus amigos, hoje temos a felicidade de começar o livro O Espírito do Cristianismo, de Caibá, que é o segundo bloco do programa Visão Espírita. E, como sempre, né, o Caibá ele é muito agradável de ler, né? O Caibá ele procura trazer outros aspectos que não as parábolas de Jesus, mas de assuntos do dia a dia de Jesus e que passam despercebidos, né? E o capítulo de hoje, que é o capítulo 1, o primeiro capítulo do livro O Espírito do Cristianismo, o Caibá batiza o capítulo com o nome Exclusivos Intuitos de Jesus e Seu Pensamento Íntimo. Intuito é desejo, é a certeza de que vai acontecer, pensamento, vontade de dirigir. Então, quais eram as intenções de Jesus, qual era o seu pensamento e qual era o seu pensamento íntimo? Então, eu vou ler as frases que o Caibá selecionou, que, na minha opinião, eles traçam o perfil da personalidade divina de Jesus. E depois Luiz e Alain fazem os comentários. Então, eu vou ler uma sequência de frases dos evangelhos. São frases de Jesus, que está em vários lugares, né? João, Mateus, Marcos. Então, eu vou ler. Eu vou ler como se fosse uma sequência. Abre aspas as muitas frases. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que o que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Como João, no cárcere, tivesse ouvido falar nas obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que há de vir, ou é outro o que devemos esperar? Respondeu-lhe Jesus, ide contar a João o que estás ouvindo e observando. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar o outro? Quando esses homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista enviou-lhes para perguntar, és tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, curou Jesus a muitos, de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu a vista a muitos cegos. Então, lhes respondeu, ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados mestres, porque só um é o vosso mestre, o Cristo. E a última frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então foram frases selecionadas e agora eu passo a palavra ao Luiz e ao Alain. Você vê que o parâmetro está aí, né? Para nós podermos entender e raciocinar. E a doutrina espírita veio nos trazer a verdadeira definição de Deus, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Definiu tudo e não disse nada, né? Porque não está ao nosso alcance tentar figurar, né, Deus. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está definido. Tá dentro do nosso alcance, está muito bem colocado. E Jesus, que já está num patamar, né, muito mais próximo de Deus e ainda próximo de nós, que pode ser compreendido por nós, se colocou e definiu uma coisa muito correta. Deus é Pai, eu sou Mestre. Né? Então, nós temos o Mestre, que é a nossa referência, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa de referência, que tudo que ele fez nos permite compreender como ele fez, nos permite entender por que ele fez, nos permite entender que ele é o nosso paradigma. dentro do nosso limite de compreensão, Jesus é o nosso paradigma. E o Pai nos define aquela figura que nós não conseguimos ainda alcançar, como aquela figura paterna, aquela proteção, aquele que nos dá o amparo, né? Que sustém tudo isso. Aquele mestre que nos traz a informação e nós que podemos compreendê-lo através daquele mestre. As coisas estão muito bem colocadas, estão nítidas, e nós só precisamos de disciplina. Emmanuel sempre enfatizou muito isso. Disciplina, disciplina, disciplina. Vamos nos manter naquilo que nós podemos compreender, que é a figura de Jesus. Dentro de tudo aquilo que ele nos mostrou e que nos dá a oportunidade de compreender, entender e imitá-lo. Né? É o que Paulo falou, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Se colocando num patamar inferior ao Cristo, mas mais próximo de nós, para que nós, através do processo de imitação, possamos crescer e possamos ampliar o nosso entendimento e compreender aquilo que está acima de nós. A nossa postura tem que ser muito em cima daquilo que os Espíritos têm repetido para nós. Disciplina. Nós só conseguiremos nos desvencilhar das paixões que nos prendem à matéria com muita disciplina, para que a gente possa alcançar um patamar mais alto. Às vezes a gente fica requerendo, né, e reclamando liberdade. A liberdade que muitas vezes nos coloca em condições de nos perdermos, em condições de ficarmos alçando voos que nós não conseguimos manter. E, às vezes, nos perdemos nisso. Então, a questão do Evangelho, ela é muito, muito clara e muito enfática. E a doutrina dos Espíritos veio confirmar isso tudo e nos colocar diante de todas as forças que nos envolvem dentro do nosso reino material e do reino espiritual. Que através do nosso raciocínio, através do nosso entendimento, através da nossa fé raciocinada, a gente consiga alçar patamares mais elevados para nos dar aquela garantia que precisamos de nos sustentarmos nesse avanço que nós procedemos na nossa existência. E que a gente se mantenha sempre nessa disciplina de nos manter vigiando e nos manter firmes para que a gente não se deixe arrastar por aquelas tendências que trazemos com nós e pelos apelos da matéria que temos constantemente ao nosso redor. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Interessante. Alan, o que você tem a falar sobre o pensamento íntimo de Jesus? Eu acredito que a gente possa sondar o seu pensamento através destas falas, mas acredito também que nós não temos ainda a capacidade de interpretar esse pensamento. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos de expiação e provas, falando de um espírito puro. Há uma distância muito grande. É que nem um aluno ali do fundamental hoje falar de um professor, doutor de uma universidade. A gente tem uma dificuldade de compreender a ação, né, daquele. A gente pode analisar Jesus justamente por essas falas na sua vontade para conosco. Então, a vontade dele para conosco era trazer a lição, era ser o fermento do amor entre nós, era ser aquele que nos daria o caminho do amor, da vida possível do amor. O meu livro, O Espírito do Cristianismo, é um pouco novo, viu, Geraldo? É um livro... Primeira edição. É uma... Vamos ver se é a primeira aqui. Eu não vi a edição, mas ele é antigo. É a primeira edição. É a primeira edição. E não, é a primeira edição. Então, assim, ele é antigo, mas não perde em nada para os livros mais novos, né? E ele fala no final dos comentários de Caibar aqui, eu acho que a frase que você tomou para trazer para nós um pouco de fermento. Ele fala assim, ou se não pegou por esse motivo, veja que combina perfeitamente. Ele fala assim, Caibar, né? Finalmente o pensamento íntimo do mestre, quando veio a este mundo, não teve intuitos glorificadores da personalidade dele, né? Mas de concorrer para que essa religião sublime do amor a Deus e ao próximo se tornasse conhecida de todos e pudesse, em breve tempo, substituir os fermentos farisaicos que Olha. até hoje envenenam a humanidade. Você pegou esse detalhe ou não, Jean? Eu não peguei, esse eu não peguei. Isso foi ao Olha, acaso. Ao acaso, não, né? acaso não? Você acha que você faz sozinho o programa, seu cara de pau? Faz nada, rapaz. Olha que coisa mais linda, né? Então, nós estávamos falando aí de um pouco de fermento levedar a massa. O fermento que nós recebemos de Jesus é o fermento do amor para levedar toda a humanidade. Agora, cabe a nós, né? Porque Jesus nos trouxe o fermento. Cabe a nós sermos os padeiros que utilizamos desse fermento do amor em cada um de nós, como se fôssemos pequenos pãezinhos, né? Numa humanidade enorme. Que o nosso pãozinho seja fermentado pelos exemplos e pelo amor de Jesus. Porque se assim a gente fizer, a gente, por nossa vez, nos tornamos os divulgadores, desse amor ao próximo no grupo social que a gente estiver presente. Então, se tem uma missão de Jesus que eu considero, não vou falar a única, mas a grande missão dele foi levedar o amor entre nós. É isso aí, meu amigo. Muito bom, Alan. Uma vez eu ouvi quando qualquer pessoa, quando qualquer escritor, quando qualquer pessoa escreve um texto, esse texto primeiro está endereçado a si mesmo. Você quer fortalecer em si aquela crença. Você quer fortalecer em si aqueles pensamentos. Então, quando o Caibar, ele seleciona essas frases, a minha percepção é que ele estava querendo conhecer melhor Jesus. Ele acaba escrevendo, fica bom, acaba colocando no livro e serve para a gente, claro, óbvio, né? E ele, o Caibar, ele tem uma coisa que eu uso muito essa palavra, que é a sensibilidade. Ele teve a sensibilidade de escolher as melhores frases para fazer um entendimento sobre Jesus. E ele coloca frases que estão no Evangelho, não são frases dele, são frases do Evangelho. Então, para entender Jesus, precisa ler o Evangelho, precisa estudar o Evangelho. E o cuidado para você não transviar, não modificar o pensamento de Jesus. Ele fala uma frase assim, ó: não transviemos o pensamento íntimo de Jesus, dedicando-lhe honrarias e títulos que ele não usou, e nem revistamos a sua palavra de preceitos e de roupagens que só podem desnaturá-la. Então, quando se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, o Espiritismo tem uma de suas missões, uma de suas funções, tirar essa capa, essa roupagem que foi colocada em cima do Evangelho, em cima da personalidade de Jesus. E ao ler esse texto, você percebe assim: Jesus, entre aspas, ou realmente, foi um espírito criado como nós. Só que ele teve uma ascensão vertical, num tempo muito mais rápido que a média das pessoas e alcançou uma evolução que nós não conseguimos entendê-lo ainda. Fazendo uma comparação bem rústica, uma criança não consegue entender o Einstein. E os dois nasceram do mesmo jeito. Então, Jesus teve uma ascensão tão grande que hoje a gente se esforça em entender Jesus. E a melhor maneira de entender Jesus é nesse capítulo do Caibá. Quando você lê essa frase, e em cada frase você faz uma interpretação, você começa, como o Alan diz, né, esboçar, entender, embora meio distante, o pensamento íntimo de Jesus. Mas o que sobra desse capítulo é assim, você precisa estudar Jesus. Pode falar, Luiz. Você vê que as coisas vão se ampliando e abre uma necessidade de fazer um comentário um pouco mais profundo. Né? Sim. O Alan mencionou aí o que está lá no final do texto sobre o fermento farisaico. Sim. E o que aconteceu com a igreja também foi exatamente isso. Por não compreender Deus, a igreja interpretou que esse Jesus seria o Deus. E aí começa a criação de novos deuses, que é isso que a humanidade fez ao longo de toda a sua história. Aqueles que ela compreende, então, esse é o Deus. Aquele que ela não entende, está fora, né? Então, é aí que ela começa com o que o paganismo fez. É a lua que eu posso ver, é o sol, né? E esse Jesus se tornou Deus. E o que o Caibá comenta, que não coloquemos, né, Deus nas qualidades ou no patamar que nem ele quis se colocar. Então você vê que onde o homem mete a mão ou mete o pitaco, ele só atrapalha. Entende? Porque atribuiu a Deus a figura da divindade que ele nunca se disse ser, né? E atrapalhou a própria evolução da humanidade, introduzindo a figura da Santíssima Trindade. É? Então você vê que o sacerdote seria o fermento sacerdotal, né? O fermento da igreja que ela introduziu na compreensão do cristianismo. É isso aí. Muito bom. Viu, Geraldo? Diga lá. Eu falaria uma coisinha também. Você comentou assim que o Jesus teve uma evolução muito mais rápida e muito mais profunda que a gente, né? Eu não sei se foi assim, Geraldo. Sabe por quê? Segundo a ciência, o universo tem 14 bilhões de anos, mais ou menos. E segundo a ciência, o planeta Terra tem 4. Então, Jesus pode ter sido criado lá no começo daqueles 14 bilhões, e ele, às vezes, seguiu o mesmo ritmo que a gente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim que ele seguiu uma evolução mais rápida que a gente, pode parecer que ele tem um superpoder ou que ele é melhor do que a gente. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Jesus, sim, hoje está num nível incomparável com o nosso. Não tem nem dúvida disso. É um espírito puro. Mas ele trilhou o mesmo caminho, ou parecido, com que nós trilhamos. Não dá para a gente falar em velocidade de evolução, porque tem alguma coisa aí que a gente desconhece. É só para, às vezes, não ficar nenhum entendimento diferente aí, tá? Porque assim, reforçando isso que o Alan está colocando, duas coisas. A natureza não dá saltos. Sim. Então, Jesus... Sua internet está muito ruim, Luiz. É? Mas o que eu vi, Luiz e Alan, é o seguinte... Eu tenho certeza que essa frase eu vi num livro espírita. Eu não sei se de André Luiz, de Emmanuel. Eu agora estava tentando lembrar. E ele fala assim... talvez possa ser até a opinião do espírito. E possa não... É a opinião. É a opinião. Que assim... como é que ele fala? Ele fala uma ascensão vertical mesmo. Assim, talvez para dizer que ele aproveitou todos os momentos. Porque tem gente que aproveita melhor e tem gente que aproveita e demora demais, né? Acho que talvez era o sentido de dizer... Mas eu acho que é uma tentativa de santificar Jesus. Isso aí. Não, mas é uma tentativa de santificar Jesus. É uma tentativa de santificar Jesus que eu vejo como desnecessária, porque se ele é o modelo e guia, ele não pode ter seguido um processo evolutivo diferente do nosso. Como que eu vou usar um modelo que é melhor, assim, não serve daí de modelo? Então, eu tenho convicção que o processo dele foi no mesmo ritmo que o nosso, e lógico, pode ter sido criado muito antes da gente, isso é um fato, e aproveitou o seu processo evolutivo num ritmo que talvez seja muito parecido com o nosso. Ó, palavras de Jesus. Eu, a quem Deus santificou através das reencarnações. Sim, sim. Eu acho que a minha intenção foi apenas reproduzir essa frase que eu encontrei no livro. Eu entendi a sua intenção, Geraldo, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a intenção daqueles que sempre viram em Jesus a figura de um Deus. Sim, é verdade, é verdade. Isso, o comentário de vocês, procedente mesmo, está certo. Por exemplo, a Madalena deu um salto numa encarnação só. Entende? Então, naquela encarnação, sim, foi assim um já, né? Mas... um salto quântico. E o salto quântico, é. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar da Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste, em Piracicaba. A Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara está na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. E a Banca do Livro Espírita está situada em Piracicaba, na rua Voluntários de Piracicaba, 583. Vale a pena todos nós visitarmos essas bancas, encontraremos títulos que talvez estejamos buscando há muito tempo e a gente não acha. De repente, lá você pode achar ou pode encomendar para que esse livro possa chegar às suas mãos. Lembrando, né, Geraldo, que aqueles que comprarem esse livro agora vão poder acompanhar toda a sua, sim, todo o seu estudo, né? Sim, muito bem falado, Luiz. É interessante, é um convite que a gente faz a todos vocês, comprar esse livro, O Espírito do Cristianismo do Caibá, é uma maneira de ajudar o Clarim, de ajudar vocês no acompanhamento do programa e a gente ampliar essa troca de informações. Né? Muito bom. Muito bem, estamos no livro A Gênese, capítulo 14, do capítulo geral Os Fluidos, e hoje a ação dos Espíritos sobre os fluidos e a qualidade dos fluidos. E seria interessante que todos nós lêssemos com cuidado esses dois textos que foram selecionados. E eu inicio ao Luiz a pergunta. Luiz, qual a importância para os encarnados a ação que os Espíritos exercem sobre os fluidos? Qual a relação de importância? Ô, Geraldo, é muito importante... Porque quando a gente compreende como os espíritos operam para influenciar nesses fluidos, nós vamos adquirindo a consciência de que nós também, como espíritos encarnados, nós também influenciamos nos fluidos que nos cercam, né? Então, a gente sabe que o princípio de tudo é o fluido cósmico universal, né? E esse fluido vai se expandindo e ele nos envolve na medida do que nós impomos, né, aqueles fluidos que nos cercam. Nós já tivemos oportunidade aqui de comentar, às vezes, quando você adentra numa determinada residência, aquela residência, assim, parece que está com o ar-condicionado ligado, né? 20 graus... aquela coisa gostosa. Se você se aprofundar no estudo das causas que você tem ali aquela sensação, você vai observar que aquele casal, aquela família, cultiva bons pensamentos, né? Areja aquele ambiente onde ela se encontra de coisas positivas, coisas boas. Então, dá para você entender que aquilo é influência do seu comportamento. Então, nós não podemos viver à mercê do que vem para nós. Nós precisamos ter a consciência que nós podemos construir aquilo que nos cerca. Então, o objetivo principal de nós entendermos como os espíritos fazem para melhorar, né, esse fluido e obter esse fluido espiritual, nós temos consciência que nós podemos construir esse fluido em nosso redor, em nossa volta, com as nossas atitudes e as nossas ações. Eu acho que o entendimento que eu tive, Luiz, é exatamente esse, né? Porque, por vezes, as pessoas pensam que tudo é muito simples, e as coisas não são simples, as coisas são complexas. Então, é saber que o espírito desencarnado e o encarnado podem interferir nesses fluidos. Em geral, eles fazem isso em benefício de todos nós. Pode ter aqueles que até fazem em prejuízo, mas, então, existe essa capacidade de todos os espíritos, encarnados e desencarnados, influenciarem a manipulação desses fluidos, né? Sim. A minha imagem, como é que está? A sua está boa. Ô, Luiz, a internet, ela está oscilando muito, ela falha. Tá bom, então não precisa... Eu ia aproveitar, porque agora você vai falar, e eu ia sair e entrar de novo. Então, não adianta. Não adianta. Tá bom. Vamos seguir o jogo aí. Alan, na sequência dessa resposta do Luiz, eu pergunto a você. Qual o veículo do pensamento no mundo espiritual? Quer dizer, por onde que o pensamento se propaga? E a segunda pergunta. O pensamento pode modificar a propriedade desses fluidos? Como é que isso se dá? O pensamento, né, a energia do pensamento, ela se propaga através do fluido cósmico universal, mais precisamente sobre o fluido espiritual, né? Então, é o fluido cósmico universal, é o propagador dos pensamentos. Então, o pensamento, ele dá forma, ele modifica, ele transforma. Em qual direção? Na direção do que você pensar, né? Então, por exemplo, olha que interessante, vamos linkar isso aí com a história da levedura outra vez, né? Se o meu levedo, ou seja, se o meu pensamento que leveda a massa é para criar uma boa massa, um bom pão, o pão criado é bom. Se o meu levedo é um levedo que leveda para o lado ruim, o pão criado é um pão ruim, né? Essa figura, acho que até cabia, viu, Geraldo? Estou tendo uma ideia aqui. Acho que até cabia a gente organizar um livro, né? Eu achei, veio essa ideia na minha cabeça, intuitivamente, que sei lá, a gente organizar um livro sobre todas as alegorias usadas em cima da levedura e do pão. Você tem levedura no Vadimécon lá, meu amigo Luiz? Vamos criar esse ícone, porque deve ter muito lugar com esse exemplo. Se não tiver ainda, né? Talvez o Luiz já tenha, eu estou aqui. Levedura eu acho que não tem, não. Mas cabe, né, Luiz? Porque está tendo... Ó, em três livros nós estamos vendo praticamente a mesma ideia, né? Então, veja só, a massa, né? O pensamento leveda o fluido cósmico universal. Tanto ele modifica a forma, né? Leveda modificando, sempre que leveda é modificando. E tanto é isso que antes de encarnar, todos nós passamos por alguns treinamentos, algumas palestras, né, que é para preparar o nosso pensamento. Emmanuel nos traz através de um livrinho, modo de falar, né, através de um pequeno livro, chama Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico, ele psicografa, dita para nós esse livro, são 30 capítulos fantásticos que são, segundo Emmanuel, as instruções que nós recebemos antes da encarnação. Então, quando nós pegamos esse livro e a gente lê com atenção, a gente percebe que o pensamento, ele dá a direção da nossa vida. O mesmo Emmanuel, na introdução do livro Mecanismos da Mediunidade, no artigo que ele dá o nome de Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, veja que dá para fazer um livro isso aí, cara. Esse assunto dá um livro. Estou aqui pensando num monte de costura que dá esse assunto aí. Ele fala justamente que o pensamento, né, atrai o mel ou atrai a carniça. Ele fala assim, a abelha atrai o mel, o abutre a carniça. Então, qual é o tipo do seu pensamento? O que seu pensamento está direcionando a esse fluido cósmico universal? A partir desse nível de pensamento, você vai estar mergulhado no mel ou no fel. É a sua escolha. Acho que é isso aí. Nesse texto de hoje, o Caibar fala de novo desse negócio da podridão, Alan. Sim. Fala. Ah, eu não li. É interessante isso que você falou. Eu vou mandar para vocês depois. Sempre que eu posso falar aos meus pacientes, a quem estiver comigo, que o pensamento tem uma força que nós desconhecemos e que nós poderíamos trabalhar melhor para o nosso benefício e o benefício daquele que está do nosso lado. Então, o pensamento não pode ser uma coisa assim, solta. Ele tem que ser uma coisa dirigida para o bem. Muito bem, nessa sequência, Luiz... Eu cataloguei ideoplastia. Ideoplastia, né? Tá? Isso é bom, já tem uma direção lá. Boa. Isso, foi ideoplastia. Mas eu vou acrescentar a levedura. A ideoplastia é interessante. Legal. Luiz, a próxima pergunta é para você. Foi até bom você falar da ideoplastia. De que maneira os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais? Tudo aquilo que nós acabamos de falar, né? Esse fluido cósmico, ele é impressionável. Impressionável por coisas boas ou coisas ruins. A gente sabe que a atmosfera do planeta, aquilo que nós chamamos de atmosfera, que na realidade é todo esse fluido que nos envolve, impregnado das nossas vibrações, né? Ele afeta exatamente pela emissão que as massas fazem. Aí você vê o link que existe entre tudo isso. A massa, ela produz... essa atmosfera espiritual. Então, por exemplo, quando ocorreu aí essa pandemia, a televisão infernizando a vida das pessoas, hoje morreu mais, tem que botar máscara, tem que ficar em casa, tudo isso produziu nessa massa essa vibração completamente negativa. As épocas das guerras, o que acontece? É essa atmosfera infernal que é impregnada o planeta pelas nossas emissões. Então, quando Jesus fala desse fermento, quando ele fala, brilhe a vossa luz entre os homens, é esse trabalho de formiguinha que precisa ser feito, porque não tem passe de mágica. A espiritualidade não chega aqui, dá um passe no planeta e a atmosfera do planeta fica maravilhosa. Entende? Agora, o nosso trabalho individual, ele afeta. Então, por exemplo, como o Alan estava comentando, numa família onde reina aquela animosidade, aquele tipo de vibração, você entra lá, ameniza aquilo, você melhora a atmosfera espiritual. Então, isso é um trabalho insano, é um trabalho de muita intensidade, que todos nós precisamos fazer. Né? Não tem passe de mágica. Sim, a sua família vai ter a vibração que você conseguir imprimir a ela. Agora, se, por exemplo, dentro da sua família tem 4 ou 5 que vive infernizando a coisa, vai afetar aquele lá. Então, nós temos que fazer aquele trabalho de formiguinha. Muito bem, Luiz, congelou sua imagem aí, né? Então, vou dar sequência aqui. Alan? Influencia esse que deu agora? Não? Luiz, olha, hoje a internet está chata, viu? Hoje não, essa semana toda aqui. Eu acho que esfriou os sinais ficaram meio frios. Eu não estou tendo o meu retorno aqui. O Luiz, a imagem distorce, mas acho que deve ser da internet mesmo. Alan, a próxima pergunta para você, e é para você ouvinte saber que o ambiente da sua casa, do seu trabalho, pode se modificar para o bem ou para o mal, dependendo de qual o seu comportamento psíquico espiritual. Então, eu pergunto ao Alan, antes da pergunta, eu falo assim. Escreve Allan Kardec no item 17. Os fluidos não têm qualidade sui generis, mas sim as que adquirem do meio onde estão elaborados. Essa é uma frase do Kardec. Aí eu pergunto ao Allan para fortalecer, ratificar isso, explicar mais demoradamente. O fluido espiritual tem uma qualidade intrínseca? Segunda, os espíritos têm consciência que podem imprimir qualidades aos fluidos? O fluido espiritual não tem uma qualidade intrínseca. Ele é, vamos falar assim, ele é puro. A qualidade do fluido, ele é alterado de acordo com os pensamentos que imprimimos a ele, né? Então, muitos espíritos, infelizmente, encarnados e desencarnados, não têm consciência que podem imprimir qualidade aos fluidos. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, regiões do plano espiritual muito complexas, né? Onde a ideoplastia, que foi a palavra que o Luiz nos trouxe, que está catalogada no Vadimeco lá, a ideoplastia, o que que é? É a ideia, é o pensamento, plasmando, tornando plástico, tornando materializado esses pensamentos. Então, através da ideoplastia, nós transformamos o ambiente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Sabe aqueles botecos que a gente, todo mundo conhece em alguma cidade aí, que fica aquele monte de pessoas ali, tristemente se embebedando ali, e ali ficam por muito tempo, né? Aqueles botecos, vocês já viram algum desses botecos que é bonito, plasticamente falando? A maioria deles são sujos, são escuros, não combina com o ambiente, ou melhor, combina com o ambiente plástico que eles ali estão criando, e com o ambiente plástico que os espíritos que acompanham aquelas pessoas criam naquele lugar. É um ambiente triste, é um ambiente complicado. Então, naquele lugar, por exemplo, se você entrar num boteco daquele para pedir uma informação, para fazer qualquer coisa, você percebe a energia pesada que tem ali. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você percebe a energia pesada que foi modificada naquele ambiente por aqueles pensamentos extremamente ligados a um vício, né? E ali fica aquele ambiente bem difícil de conviver. Fala, Luiz. E o Gabriel Delane, ele demonstra que você entrando num boteco desse, saindo, você só sente a percepção. Mas se você passar a adentrar com mais frequência, você não vai mais perceber essa diferença, porque você vai assimilar. Isso é muito curioso, muito interessante, né? Deixa eu fazer dois comentários, Luiz. O Francisco Moretti perguntou alguma coisa que eu não entendi, porque a sua fala estava meio cortada. Pode ser que saiu para ele e não saiu para mim. Ele fala assim, ó: mas Luiz, se não fosse assim daquele jeito, como a TV falava, não morreriam muito mais. Ah, da pandemia, né? Da guerra, pandemia. Eu posso responder, Luiz? Posso responder? Pode responder. Eu vou responder assim. Meu querido Francisco Moretti, o que acontece? A mídia deveria ter se concentrado durante toda a pandemia em nos dar orientações saudáveis de comportamento. É isso que o Luiz estava falando. Infelizmente, a mídia divulgava um sensacionalismo da morte, das dificuldades da doença, e isso não era saudável. Criava nas pessoas um ambiente psíquico que poderia colaborar para plasmar a própria doença naquela pessoa. Porque nós temos uma saúde que vem das ideias mentais. Quando a gente não entra naquele foco de uma doença, a gente tem uma força, deixa eu usar uma palavra errada aqui, imunizatória, uma força de imunidade gerada, criada pela ação do pensamento saudável. Então, se a mídia tivesse se concentrado durante toda a pandemia em nos alertar para a saúde, nos convocar para manutenção do bem-estar, muitas pessoas talvez não teriam adquirido a doença. Estou falando besteira, Geraldo? Não, você está falando certo, Alain. Quando começou a pandemia, fevereiro, março de 2020, mais ou menos no mês de setembro, a maioria das entidades médicas afirmavam que a televisão quase sempre fazia um desserviço e que era bom se atentar a outras coisas. Naquele momento, criou-se um pânico, e o pânico foi ruim, né? E aí, o que você falou é muito procedente. Devia-se falar quem é o vírus, como ele surgiu, quais os cuidados que deveríamos ter. Mas você, qualquer um de nós que assistisse uma determinada TV, você não conseguia dormir de aflição, de tanto, tanto um ambiente criado. Pânico. A pandemia foi ruim? Claro, está sendo ruim. É óbvio que foi ruim. Matou milhares de pessoas, realmente. Mas você não pode destacar muito o lado trágico das coisas. Podia-se falar do trabalho que está sendo feito no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Instituto Butantan, no mundo inteiro, o esforço coletivo para vencer isso. Mas saía mais notícia da morte do que do esforço dos médicos. Isso é uma coisa lamentável na nossa televisão, né? Ela desenvolveu um medo nas pessoas, e o medo é a pior coisa para como imunizante. Muito bem, tu já respondeu, agora eu pergunto ao Luiz. Nós estamos falando, Luiz, que o pensamento pode impactar e modificar esse fluido. Agora, a minha pergunta a você é: os fluidos espirituais se modificam segundo as impressões dos sentimentos? Como que isso ocorre? O sentimento é uma vibração, o Alan, o Geraldo. E elas modificam. Acabamos de falar, né? O medo, ele gera em você, né, um contraponto, ele prejudica totalmente. Então, os fluidos espirituais são influenciáveis positiva ou negativamente. Então, nós, através de um pensamento positivo, de um pensamento saudável, de um pensamento harmônico, nós penetramos esses fluidos de coisas positivas. Vamos imaginar o que que aconteceu quando Jesus falou para o Pedro caminhar sobre as águas. Pedro foi caminhando. Ele estava envolvido naqueles fluidos espirituais que o mantinham levitando. A partir do momento que ele sentiu medo, ele neutralizou aquele processo de levitação e afundou. Entendeu? Então, os nossos. Por isso que Jesus insiste tanto: vigiai e orai. Quer dizer, estejas atento à sua capacidade vibratória. Se você percebe que ela vai decair, ore, que é para elevar. Tá bom Interessante, assim? muito bom, muito interessante. E aí eu já emendo uma pergunta para o Alain, que é o seguinte, Alain. O Luiz acabou de se esclarecer, falar que o sentimento ele pode imprimir mudanças benéficas desse fluido espiritual né, que nos envolve. Aí uma pergunta que eu faço a você: uma vez modificado pelo sentimento, quer dizer, o fluido espiritual pode se modificar pelo sentimento, quais as prováveis impressões que os encarnados perceberiam dessa influência do sentimento no fluido espiritual? Olha, a gente percebe todas, né? Porque assim, antes da gente falar de mediunidade até, a gente pode falar de sensibilidade, né? Então, todos nós, antes de sermos médiuns, temos sensibilidades. não só as sensibilidades dos órgãos dos sentidos físicos, mas, principalmente, eu estou me referindo às sensibilidades do espírito, né? Nós temos um corpo chamado de perispírito, que nós comentamos bem aí nos últimos programas, e esse corpo perispiritual, ele se expande, ele que interpenetra os outros corpos perispirituais, e ele que tem em suas propriedades a capacidade de perceber ambientes, equilibrados, desequilibrados, ele sente as vibrações daquele ambiente. Ao perceber essas sensações ambientes, né? Nós sentimos uma boa sensação em ambientes equilibrados e uma sensação desconfortável no ambiente desequilibrado. Por exemplo, eu Boteco, não tenho como, como... O boteco, boteco. boteco, eu não tenho como confirmar aqui o que a Isabel Bullock nos comenta, que ela fala assim, ó, que o doutor Elias Barbosa, um dos acompanhantes de Chico Xavier, dizia que Emmanuel, através de Chico, os dizia que ele fizesse o evangelho no lar todos os dias, para fortalecer seus fluidos por conta do tratamento em que ele dispendia aos seus pacientes, pois cujos obsessores não conseguiam atuar sobre eles e se acumulavam na casa dele. Não é bem assim, viu, Isabel? Mas vamos imaginar que aquelas pessoas doentes que ali chegavam, eles estavam numa vibração negativa, uma vibração de dor, uma ligação de pesar, de angústia, Aflição, né? aflição. De aflição, uma vibração aflitiva. O Chico, ele não se contaminava daquelas energias porque ele vivia numa vibração superior. Então, ele estava muito equilibrado. Ele não se afligiria ou não se afetaria daqueles pensamentos negativos. Mas pode ser que os desavisados que frequentavam ali a casa também poderiam sofrer as consequências daquele ambiente que poderia ficar. É igual um ambiente hospitalar, né? Muita gente chega lá angustiada, aflita, desesperada. Então, existem nesses ambientes que buscam a saúde física ou espiritual, espíritos dedicados a manter o equilíbrio energético dali. E, Sim. logicamente, se as pessoas que ali atuam, profissionais ou não, como o caso do Chico, quando conseguem manter no seu coração uma ligação espiritual elevada, quando conseguem manter no seu coração uma vibração elevada, quando praticam a prece, é muito, muito eficiente a disseminação desses fluidos deletérios aí que poderiam acumular e incomodar as pessoas, tá? Então, é muito importante essa pergunta que o Geraldo fez agora, porque quando a gente, eu vou repetir a pergunta, uma vez modificado pelos sentimentos, os fluidos espirituais podem desencadear que impressões dos encarnados? A gente pode desenvolver doenças e saúde através dos nossos pensamentos. Tá bom? É exatamente isso, Alain. Isso que você falou é uma grande verdade. É o que o Geraldo comentou sobre a questão da palavra dos médicos. E Sim. lembrando, né, que não só os médicos, mas nós podemos ser médicos de alma nesse processo. Perfeito, perfeita colocação, Luiz. Perfeito. Que Dando é o sim. fermento levedando aquele ambiente. Alain gostou. Dando Ah, eu sequência. adorei. Eu vou juntar o material aqui, Geraldo. Eu vou fazer isso hoje. No item 18, nós lemos o seguinte, palavras de Allan Kardec: pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Ou seja, o perispírito é a ação mais influente, maior sobre o corpo biológico. Pergunto ao Luiz. Luiz, como que se processa a influência determinante do perispírito sobre o corpo biológico? Quer dizer, por que que é o perispírito e como que isso acontece? Como uma atitude terrena impacta o tecido perispiritual. Primeiro é o perispírito agindo no corpo e depois a ação do encarnado nesse corpo espiritual. Ô, Geraldo, o nosso perispírito ele vem impregnado de vibrações ao longo do nosso processo evolutivo. Sim. Então, nós podemos trazer para essa encarnação impregnações que oriundas de outra encarnação. Então, por exemplo, eu venho nessa encarnação, eu não fumo e posso ter problema do pulmão inerentes a compromissos que eu assumi em outra encarnação. E na outra não é a causa de grandes males que o paciente vai lá no médico, o médico cura o corpo físico e o problema retorna. Entende por quê? Porque está alojado no corpo espiritual. Então, nós temos que pensar de uma forma holística. Nós temos que pensar no corpo material e no corpo espiritual. A partir do momento que nós conseguimos fazer com que aquelas coisas deletérias que vêm impregnadas no corpo espiritual, elas fluam através das nossas ações, nós estamos higienizando o nosso corpo espiritual e beneficiando o nosso corpo físico. Tá? Então, vamos exemplificar. Numa encarnação, eu cometi muitos abortos. E eu venho no meu corpo espiritual refletindo isso que eu cometi em encarnações passadas. Nessa encarnação, eu me encho de amores e resolvo fazer uma casa de proteção aos órfãos. E aí começo a regimentar crianças abandonadas. Automaticamente, eu estou higienizando o meu corpo espiritual. Muito interessante, Luiz. Muito interessante. E assim, um dos meus pensamentos quando eu fiz essa pergunta é que, por exemplo, um espírito pode encarnar ele estando relativamente equilibrado com um perispírito relativamente equilibrado. Mas ele pode se perder durante a vida de uma tal maneira que esse perispírito registrará todas as atitudes... As mazelas. Então, o perispírito entra de um jeito e ele volta modificado pelo que foi feito na Terra. Ele volta, entre aspas, pior. Não é isso? Contaminado. Isso. Então, esse caso que você citou, um dos tratamentos que a Casa Espírita oferece é exatamente esse. Ela higieniza através dos passes esse perispírito que foi contaminado e faz como Jesus fez, vá e não peques mais. Muito bom, isso mesmo. Alan, a próxima pergunta fala de duas palavras que comumente nós ouvimos nas casas espíritas. Então, primeiro eu vou ler uma frase do Kardec e depois eu peço para você explicar cada uma dessas palavras. O Kardec fala no item 18. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e por sua irradiação se confunde com eles. Então, falou a palavra expansão e irradiação do perispírito. O que é expansão do perispírito e o que é irradiação do perispírito? As próprias palavras aí se explicam, né? Assim, ó, a expansão do perispírito é quando ele expande, então ele se, vamos falar assim, que nem um balão, eu vou inchando esse balão assim, ele vai expandindo, ele amplia, né? Quando ele expande, ele capta outras energias do ar, ele capta outro, porque o perispírito capta, como a gente acabou de falar na outra resposta, as energias do ambiente. A irradiação é a energia irradiada do pensamento através deste perispírito. É eu emitindo os raios, né? O título do prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Raios, ondas, médiuns, mentes. Então, as mentes arremetem raios através de ondas que atingem outras mentes. Então, nosso trabalho espiritual mediúnico é irradiar, expandir e captar. Irradiar, expandir e captar. Então, esse processo perispiritual ocorre com a gente todo o tempo com o nosso corpo perispiritual. Brilhe a vossa luz entre os homens. Alan, você foi muito feliz quando você falou uma coisa que, quando eu fiz a pergunta, eu pensei nisso. Quando você fala em expansão, aqui na Terra, nós temos um entendimento de expansão física. Mas essa expansão pode ser simbólica, né? Porque existem outros planos espirituais. Então, essa expansão seria talvez penetrar, absorver, interagir com planos que não são físicos e que as definições, porque a gente acaba tentando pegar o infinito e colocar dentro da Terra aqui para entender, não vai entender, porque os nossos recursos são muito pequenos, recurso visual, recurso auditivo. Então, quando fala assim, aí, Geraldo, me permita contribuir, porque eu fisicamente já tive isso aí. A sim. expansão, ela ocupa um espaço e automaticamente ela expulsa qualquer coisa que tiver ali. Isso. Ela ocupa um espaço e arremete fora o que está ali, tá? Não, não Exatamente. ocupa duas coisas, não ocupa o mesmo espaço. Isso. Alan, mas uma coisa interessante assim, de repente, ao nosso lado, no nosso ambiente, pode estar um espírito ou vários espíritos elevadíssimos, e a gente não percebe. Talvez quando ocorra essa, aspas, expansão do perispírito, que pode ser física, mas não apenas física, você falou, você pode captar coisas de uma outra dimensão. Então, quando eu pensei na expansão, eu pensei assim, eu estou pensando errado ou não? Não, não está pensando errado, muito pelo contrário. Olha só, quando nós estamos aqui, apesar de fisicamente separados que nós estamos aí ainda, até a gente voltar para o estúdio lá, está o Geraldo lá em Santa Bárbara, eu e Luiz aqui em Prescaba, cada um na sua casa, e estão vocês todos aí em vários lugares, até fora do Brasil, na mesma sintonia, porque estamos juntos, comentando um assunto, estamos juntos pensando nesse assunto. Ao todos nós pensarmos nesse assunto, a nossa capacidade perispiritual é amplificada, então nós expandimos na direção de espíritos que nos intuem, tanto dúvidas para a gente pesquisar, quanto ideias para a gente comentar. E nesse processo é que a gente consegue captar inteligências, superiores, porque sozinho é difícil da gente captar uma inteligência superior. Por mais que expanda meu perispírito, ele carece de uma energia a mais para captar o superior. Então, quando a gente está numa corrente de pensamentos, como nós estamos aqui, todos juntos pensando numa ideia, a nossa capacidade se amplifica e nós captamos pensamentos superiores. Eu não sei se eu fui claro, João. Ah, não, eu achei que foi muito legal as respostas, sim. Como última pergunta que eu faço para vocês, Luiz, o Kardec, no item 20, ele coloca a seguinte frase: o pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Então, é um efeito físico que age sobre o moral. Pergunto ao Luiz, de que maneira esse efeito físico impacta na moral do espírito? Atuando naquilo que ele vai sentir como impressão, positiva ou negativamente. Então, o que você emite de pensamento gera naquele espírito. Um exemplo muito prático: nas reuniões mediúnicas, a vibração que você emite, o espírito, às vezes violento que se manifesta, ele diz que está preso. Porque sobre aquela vibração ele se sente entorpecido, ele se sente amarrado. Então não existe como um espírito tivesse segurando com os braços aquele espírito. Ele é envolvido numa energia que neutraliza a sua violência, porque essa energia é boa, é elevada e neutraliza a força que ele vem com força. Né? Eu já vi médiuns que são médiuns que acreditam nisso, que eles alegam que estavam segurando o espírito. Entende? É na cabeça dele assim, porque ele não compreende que a questão é da força moral, que a ascensão da força moral é completamente, é inigualável. Sim. Luiz, eu Respondi até a sua já, numa reunião espírita, eu já até ouvi de um médium que um determinado espírito entrou amarrado com uma corda. São imagens que as pessoas criam, né? É isso aí. Agora, Alain, a última pergunta talvez seja uma pergunta que todos os nossos ouvintes gostariam de fazer a você. O Kardec fala uma frase assim: como subtrair-se à influência dos maus espíritos? Como se alguém perguntasse assim: Alain, como é que eu faço para não ser influenciado pelos maus espíritos? O que que eu devo fazer? O que que eu devo pensar? Bom, é simples. Só pense coisa boa, né? Eu sempre brinquei que na Igreja Católica, porque assim, apesar de eu não ser, nunca ter sido católico, eu sempre estudei muito religiões, né? E tem um fato assim que se fala assim que você peca, né? Na Igreja Católica em pensamentos. Olha que interessante. Como vem a nossa direção, né? Pensamentos, atos, palavras e omissões. Essa é a fala da Igreja Católica em cima dos pecados. Os pecados têm essas quatro origens. Então, pegando essa ideia, eu sempre brinquei assim. Eu acho que eu pouco me omito, eu sempre estou ali participando das coisas. Quando eu posso, eu estou ali agindo. Acho que ações eu já não faço tantas ações assim complexas para minha alma. Palavras também eu consigo administrar também 90% delas. Agora o pensamento é danado. Não tem depois que a gente pensar, despensar. Não tem como. Eu pensei e é ação. E pensamento é ação. Nós estamos vendo hoje no programa todo. Então, a partir do momento que eu pensei de forma leviana, de forma incorreta, de forma, sei lá, preconceituosa, de que forma for que não é ligado ao bem, eu estou criando em volta de mim uma energia psíquica ruim. Então, nós devemos fazer. Lembra da semana passada? O vigiai e orai constantemente. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos muito, mas muito, muito, muito, muito, muito, muito. O tempo todo. Vamos pensar só coisa boa? Eu acho que ainda não é do nosso nível. A gente ainda pensa bobagem. Mas, a partir do momento que eu pensei uma bobagem, não tenho como deixar de ter pensado aquela bobagem, porque eu já agi naquilo, eu tenho que agir diferente após esse pensamento, reconstruindo um ambiente psíquico melhor, através da prática da prece, através da prática das boas leituras, através da prática das boas conversas, né? Por exemplo, vocês que estão nos ouvindo, escolheram sair da cama, ou até estar na cama, não sei, mas escolheram acordar para estar conosco. E a gente se esforça muito em levar a vocês uma informação verdadeiramente espírita, baseado em nossos estudos, nossas leituras, com maior boa intenção do mundo em levar o bem para vocês. Então, e quando a gente faz isso, a gente leva o bem para nós também, né? A gente entra numa zona de pensamento que a gente consegue captar, né? De outra maneira. Então, se a gente conseguir estar em sintonia com Deus o tempo todo, eu tenho um antídoto da minha saúde mental e espiritual e não tem obsessor que chega perto. Quem consegue isso? Alan, eu acho que eu Oi, querido. contribuiria com essa sua bela resposta falando o seguinte: o hábito somos nós que construímos. Não é o outro que constrói o nosso hábito, é você que cria os seus hábitos. Aí eu lembro de uma frase que o Luiz repete constantemente: os maus hábitos corrompem os bons costumes. Então, em algum livro espírita, Emmanuel fala alguma coisa assim: vamos construir bons hábitos. E esse hábito é o hábito de ser gentil, de ser amável, de falar no bem, de ter boa vontade. Isso são bons hábitos. A gente ainda vive desses bons hábitos. Então, se você modifica os seus hábitos, transformando em bons hábitos, você naturalmente você vai pensar coisas boas. E esses espíritos terão dificuldade de atingir você. Só para finalizar, nós temos um mecanismo psíquico de exaltação e depressão constantemente. Então, a gente pode estar num estado muito bom para daqui a pouco ficar em vigilante quando você abre a porta para alguma influência. Então, por isso que se coloca vigiai, quer dizer, olhai tudo o que está acontecendo. Muito bem, 11 horas e 1 minuto, na nossa dimensão, o tempo passa, Luiz. Então, suas últimas palavras. Amanhã eu estarei no Bezerra de Menezes, lá em São Pedro. E eu finalizaria com o nosso mestre, há 2.000 anos, nos dizendo assim: só de pensardes você já está pecando. Muito bom. Alan, suas últimas palavras. Eu desejo a todos uma ótima semana. Na próxima sexta-feira, dia 20, né? Próxima sexta-feira, dia 20, eu farei palestra no Fora da Caridade e na Salvação, aqui em Prescaba, na rua Tiradentes, se eu não me engano, 890. Então, quem puder aqui de Prescaba, quiser participar, eu ia falar, e está até anunciado o tema lá, eu falar sobre tolerância. Mas saibam já de antemão, vocês que estão aqui ouvindo, que eu vou falar sobre pensamento. Eu vou mudar totalmente o foco da palestra, porque eu fiquei aqui mergulhado nessas nossas reflexões e eu vou aproveitar para escrever sobre o assunto. Boa semana a todos. Posso dar uma sugestão? Sempre. Tolerância do pensamento. Tolerância do pensamento. Olha aí, está juntando dois assuntos. Maravilhoso. Boa ideia. Como cada um falou uma frase, eu vou falar uma frase também, naquele jeito um pouco rígido do Emmanuel com o Chico. Ele teria dito ao Chico: Chico, quando a sua palavra não for boa, não abra a sua boca. Era uma. Se for para falar besteira, não fale, né? Mas lembre que só tá na versão do falar e o pensar. É um começo, Geraldo, é um Bom começo. começo, bom começo. Agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.